Vou cantar no canturi primeiro as coisas lá da minha modernagem, que me fizeram errante violeiro, eu falo sério e não é vadiagem. E pra você que agora está me ouvindo, juro até pelo santo menino, Virgem Maria, que ouve o que eu digo, se for mentira me manda um castigo. Ah, pois, pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Cantador de trovas e martelo, de gabinete ligeiro e moirão. Ai, cantador, já corri o mundo inteiro, já até cantei nas portas de um castelo, de um rei que se chamava de João. E pode acreditar, meus companheiros, depois de ter cantado o dia inteiro, o rei me disse fique, eu disse não. Ah, pois, pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. É, viola, furria, amor, dinheiro não. Se eu tivesse de viver obrigado, um dia antes desse dia eu morro. Deus fez os homens, os bichos, tudo forro. Já vi escrito no livro sagrado que a vida nessa terra é uma passagem e cada um leva um fardo pesado. É um ensinamento que der na modernagem, eu trago bem dentro do coração guardado. Após, pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Tive muita dor de não ter nada, pensando que esse mundo é tudo ter. Mas só depois de penar pelas estradas, beleza na pobreza é que vim ver. Vim ver na procissão, louvado seja o malassombro das casas abandonadas. Coro de cego nas portas das igrejas e o ermo da solidão das estradas. Ah, pois, pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Pispiando tudo do começo, eu vou mostrar como faz o pachola, que enfarca o pescoço da viola e vira toda a moda pelo avesso. E sem a reparar se é noite ou dia, vai longe cantar o bem da furria. Sem um tostão na cuia o cantador canta até morrer o bem do amor. E após, pro cantador e violeiro, só há três coisas nesse mundo vão: amor, furria, viola, nunca dinheiro. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. Viola, furria, amor, dinheiro não. É viola e é furria, e amor, dinheiro não.